Panorama Agrícola para 22 de janeiro de 2016, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, este é o Panorama Agrícola de 22 de janeiro. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado para você: o bambu que se curva é mais forte que o carvalho que resiste. No programa de hoje você confere informações de cursos para jovens rurais pelo SC Rural neste ano de 2016. Também houve no noticiário sementes e mudas para a agricultura familiar. E Secretaria de Estado da Agricultura incentiva a pecuária de corte aqui em Santa Catarina. Dica do dia. Um estudo mostrou recentemente que a água de garrafas que não são limpas de maneira adequada são muito sujas e não deve ser consumida. O que é preciso fazer? Garrafas com bocal grande são mais fáceis de ser limpas e secas, e garrafas feitas de metal não ficam arranhadas ao serem limpas. Para completar, deixe a garrafa de molho em uma solução de água e hipoclorito de sódio por 20 minutos, uma vez por semana. É hora das notícias. MDA e MDS têm em conjunto o Programa Nacional de Sementes e Mudas para a Agricultura Familiar. Esse programa amplia o acesso dos agricultores às sementes e também às mudas de qualidade reconhecida, adaptadas ao território e de base orgânica e agroecológica, por meio do apoio a programas e ações destinadas à produção, melhoramento, resgate, conservação, multiplicação e distribuição desses materiais. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome também participa com políticas em aumentar a capacidade de manutenção, desenvolvimento, multiplicação e disponibilização de sementes crioulas ou varietais, melhoradas naturalmente, resultado de cruzamentos de linhagens e variedades. Nesse Programa Nacional de Sementes e Mudas, estão sendo beneficiados agricultores familiares, multiplicadores e produtores que possuem a declaração de aptidão ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e que atendam aos requisitos estabelecidos para a modalidade Aquisição de Sementes, do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O acesso às sementes crioulas ou nativas é uma das políticas desenvolvidas pelos ministérios para permitir que a população brasileira tenha uma alimentação mais saudável. 640 bancos de sementes vão ser implantados só na região do semiárido brasileiro para atender 12 mil famílias. Outra política pública é a compra pública de sementes por meio da modalidade Aquisição de Sementes. Até outubro do ano passado, tinham sido investidos R$ 7.800.000 na aquisição de sementes por meio dessa modalidade. Nos últimos 5 anos, os investimentos para o desenvolvimento da pecuária aqui em Santa Catarina, pecuária de corte de leite, ultrapassaram os R$ 356 milhões. Desse total, quase R$ 180 milhões foram de recursos do governo do estado por meio da Secretaria da Agricultura. O apoio da Secretaria se dá pelos programas que incentivam o melhoramento da pastagem, o investimento em propriedades rurais e a melhoria da genética. Entre eles está o programa de apoio à criação de gado para abate precoce. São considerados novilhos precoces os bovinos e bubalinos abatidos dentro da faixa etária de até 30 meses, considerando o projeto de identificação de bovinos e bubalinos em Santa Catarina, e a idade cronológica dentária avaliada no abatedouro, com pesos mínimos de 240 kg de carcaça para machos e 210 kg para fêmeas, assim como os animais abatidos dentro da faixa etária de até 20 meses de idade, considerados super precoces, e com pesos mínimos de 210 kg de carcaça para machos e 180 kg para fêmeas. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós vamos conversar com o jovem rural Isaac Rames, de Angelina, aqui na região da Grande Florianópolis. O aprendizado dele em gestão ajudou muito na produção. Você acompanha essa entrevista de um jovem que fez o curso de capacitação em liderança, empreendedorismo e gestão pela IPAGRE e pelo SC Rural. Ah, que me auxiliou muito, vamos dizer, mais em caso de gestão, né? Que a gente prática de trabalhar, a gente já tem, que vai aprendendo com os pais. E ele ajudou muito que a gente começou a ver a propriedade como um negócio, na verdade. Aí é onde ele viu onde é que estava mais os prejuízos, o que estava dando mais renda, o que estava dando menos renda. E daí a gente conseguia melhorar o ganho, vamos dizer, a renda final que, no que a gente trabalhava. O que que dá mais lucro hoje na sua propriedade, na sua gestão? O forte da gente hoje é a mandioquinha salsa. Mas também está entrando com um projeto agora junto até o SC. Vamos construir um galpãozinho, um packing house, que como é que chama. Só que a gente não está embalando nada, vai ser só assim, lavado mesmo e levado na casa dos consumidores. Eu tenho uma caminhonetezinha, um utilitário, e daí através dela eu estou começando a vender algumas hortaliças, algumas coisas. Você vende também para a merenda escolar? Isso, é. O meu pai já fazia, e agora ele está passando para nós. A gente faz a merenda escolar do município. Só que é uma quantidade bem pequena, daí a gente tem que auxiliar, começar a fazer alguma coisa, vender meio fora também alguma coisa, porque só da merenda não tem como tu manter o negócio. Ele não se torna viável. Qual é o tamanho da sua propriedade em Angelina? A propriedade que eu moro, do meu pai, ela dá 28 hectares. Aí eu tenho uma minha, que são de 4. Aí eu trabalho em torno, o que eu trabalho hoje deve ser em torno de umas 8 hectares, mais ou menos. Trabalha você e a esposa? Isso, são eu e minha esposa, a gente é casado há 4 anos. E futuramente pretendo ficar com o terreno do meu pai trabalhando, que ele também já está quase se aposentando. Isaac, que idade você tem? Eu tenho 30 anos. E quando fez o curso? Quando fiz o curso, faz 3 anos, eu tinha 27, fazia 28. Valeu a pena? Ah, valeu muito a pena. É uma coisa que eu recomendo, que quem pode fazer, porque no começo tu acha que é muito cansativo, porque a gente que trabalha lá, a gente quase não tem mão de obra para utilizar, e a gente é a mão de obra da gente mesmo. Aí são 9 semanas, mas no final o retorno é bem gratificante. Mandioquinha salsa, então, é o diferencial na produção? Isso, mandioquinha salsa é o que está gerando mais renda para a gente hoje. E eu também trabalho ainda hoje com um pouco de fumo. Que para frente eu prefiro aumentar o negócio das hortaliças para poder parar o fumo e tocar só a mandioquinha salsa e as hortaliças. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, entrevista com Isaac Rames, produtor rural, jovem rural de Angelina, município da Grande Florianópolis. Neste ano de 2016, a IPAGRE e o SC Rural farão pelo menos mais 16 cursos de jovens rurais em liderança, empreendedorismo e gestão da propriedade. Serão 2 cursos em Tubarão, 2 em Canoinhas e 2 em Itajaí. Um deles em Itajaí, na área da pesca. E haverá um curso para jovens rurais em cada centro de treinamento: Araranguá, Florianópolis, Joinville, São Joaquim Agronômica, Campos Novos, Videira, Concórdia, Chapecó e São Miguel do Oeste. Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Tecnologia, organização, soluções inovadoras. IPAGRE, ombro amigo do agricultor. Conhecimento que produz alimentos. IPAGRE.